Boa noite. Acho que não está funcionando. Todos ouvem bem, né? Está sim. Está tá funcionando? Está saindo? Está tudo. Acho que é aqui. Bom, vamos fazendo assim. Se falhar, a gente vai. Então, uma boa noite mais uma vez a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos. E é sempre uma alegria estar aqui, porque também nos sentimos parte dessa casa, porque nos sentimos acolhidos amorosamente aqui. E vamos nesta noite falar do tema, a sua melhor parte, buscando através dessa reflexão trazer alguma contribuição para a nossa evolução. Há momentos na vida em que nós, quando já aprendemos algumas coisas a respeito de vida espiritual, quando já estamos mais instruídos sobre o que significa a vida na Terra, que nós viemos para cá para evoluir. Nós estamos aqui no planeta para evoluir espiritualmente. Então, há momentos que nós nos questionamos: será que estou realmente bem? Será que eu estou de fato crescendo espiritualmente? Há momentos da vida que a gente até duvida dessa situação, que nós estamos de alguma forma mudando. E há outros momentos que nós percebemos que após um longo período de experiências, de vivências, muitas vezes dolorosas, nós mudamos alguma coisa em nós. Então nós podemos perceber que de fato ao longo da vida nós mudamos alguma coisa. E aí surge aquela reflexão: será que há algo que nós possamos fazer para acelerar esse processo de evolução? Será que há uma forma de nós otimizarmos as nossas experiências, as nossas vivências para evoluir? Será que há algo que nós podemos fazer para não ficarmos esperando tanto tempo para produzir uma mudança efetiva em nossas vidas? Essa colocação, esse questionamento que nós podemos nos fazer em algum momento da nossa reflexão, da nossa meditação sobre o sentido da vida, ela é importante. Ela é importante porque em muitas ocasiões nós temos uma tendência a nos acomodarmos num outro pensamento, que ele também é válido, que ele também é importante para compreendermos a nossa estada aqui, mas dependendo da forma como nós vamos lidar com essa ideia, nós podemos, na verdade, paralisar a nossa evolução, bloquear a nossa evolução. É aquela ideia de que nós viemos para a vida material para passarmos por provas e expiações, porque temos muitas dívidas para pagar das vidas passadas. Então, nós teríamos que, de fato, viver as circunstâncias da vida, viver as experiências e simplesmente sofrer. Simplesmente aguentarmos o choque de retorno das escolhas que nós fizemos no passado. Essa forma simplista de encarar o significado de provas e expiações, ela pode nos levar a erros que já vivemos em outras religiões no passado, de acreditar que nós somos sentenciados a um sofrimento, que nós somos inevitavelmente marcados para experimentar a dor, a tribulação, a limitação, os impedimentos, e que só nos resta aceitarmos passivamente essa dor e esse sofrimento. Só que nós temos que lembrar que, se viemos para essa vida material, para essa experiência, para evoluir, mesmo que nós estejamos passando por provas, por expiações, nós temos que crescer espiritualmente nessa experiência. Não podemos nos acomodar. E talvez haja algo que, se fizermos, possamos até minimizar esse sofrimento. E foi o Cristo que nos deu a indicação de que há algo que nós podemos fazer para diminuir o nosso sofrimento. Ele disse certa vez que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, uma vez que o indivíduo passa a desenvolvê-lo, ele passa a ter amenizada ali as suas experiências negativas. E alguém tocaria assim: mas Antenor, dizer que nós vamos aprender a amar, que nós vamos desenvolver esse amor que Jesus estava falando, é algo muito difícil, porque muitas vezes a gente não consegue nem amar os nossos. A gente não consegue amar direito o filho rebelde, o filho intransigente, o marido agressivo, nós não conseguimos amar a esposa intolerante, não conseguimos amar os nossos pais que foram muitas vezes excessivamente severos conosco. Como que nós vamos aprender esse amor? Óbvio que quando Jesus disse a palavra amor, ele estava dizendo para espíritos de diferentes condições evolutivas. E cada um poderia amar dentro da sua limitação espiritual. Então hoje, talvez nós não sejamos capazes realmente de amar em plenitude ninguém ainda. Porque nós não nos amamos, nem a nós mesmos ainda, de forma adequada, que dirá o outro. Todos nós estamos em aprendizado nessa questão do amor. Mas há algo dentro dessa ampla situação que é amar, que talvez nós já sejamos capazes de fazer. Podemos dizer que talvez para a nossa condição espiritual, e aí talvez eu vou estar falando essencialmente da minha pessoa, e aí cada um pode refletir se essa ideia se aplica a si ou não. Talvez hoje o que nós sejamos capazes em termos de amor em relação ao próximo é sermos mais tolerantes com as outras pessoas, sermos mais compreensivos, mais capazes de aceitar as pessoas como elas são. Talvez para nós hoje essa seja a grande oportunidade de começarmos a aprender a amar. Não vamos ter a ternura, não vamos ter o devotamento, não vamos ter toda aquela entrega ao outro, mas seremos capazes de aceitar que ele seja como ele é. Talvez esse seja o início do aprendizado do amor de nossa parte. Ou ainda poderemos considerar que o amor possa ser, para nós hoje, manifestado como sendo o quê? A nossa capacidade de ajudar um pouco mais as pessoas, de termos disposição de sairmos da nossa acomodação, da nossa vida costumeira e fazer algo por alguém. Para nós hoje, talvez o amor seja a prática da caridade mais intensiva, aquela caridade que se tornou para nós uma obrigação. Cada um poderá encontrar hoje na sua vida, talvez, algo que possa manifestar esse amor que nós ainda não somos capazes de realizá-lo plenamente, mas já somos aptos a buscá-lo, a tentá-lo, a desejá-lo. Mas só isso talvez não baste para que nós possamos acelerar a nossa evolução espiritual. Talvez algo a mais nós possamos fazer desde já para conseguirmos avançar um pouco mais na experiência terrena. E aí nós vamos buscar uma ideia de um povo muito antigo. Um povo que viveu lá naquela região da França, há muitos séculos atrás, e que eram os celtas. Eles tinham um sistema de crenças um pouco diferente do nosso, que é muito próximo do pensamento do cristianismo. Mas eles tinham algumas ideias interessantes. E os sacerdotes desse povo, os druidas, eles tinham algumas concepções religiosas. Tinham algumas ideias sobre a natureza humana. Eles admitiam um princípio assim, de que quando um ser surge, o ser humano surgiu, criado pelos deuses, eles eram politeístas, outros dizem que eles tinham sim o pensamento de um Deus único também, mas isso é uma controvérsia que não nos interessa no momento, de que esse ser humano, quando foi criado, ele recebeu algo em especial, algo do próprio pensamento divino, uma aptidão, uma habilidade, uma característica que se sobressaía às demais. E que, ao vir para a vida material, essa qualidade deveria ser mais exercitada, deveria ser mais trabalhada, deveria ser mais cultivada. E o que poderia ser essa qualidade, então? No pensamento deles, eles diziam isso, então, que poderia ser a tendência que o indivíduo tem para as artes, para alguma habilidade especial, na capacidade de lidar com os materiais, com a engenharia, alguma habilidade especial de apreciar a natureza de uma forma mais profunda, uma compreensão maior. Poderia ser uma habilidade musical, artística, algo que o indivíduo se destacava das suas demais qualidades. E que essa característica, ela sendo mais cultivada, poderia ajudar o indivíduo a impulsionar a sua vida terrena. Poderia ajudar o indivíduo a crescer espiritualmente. Esse era o pensamento deles. Nós não temos na doutrina espírita nada que respalde essa ideia de que, quando fomos criados, Deus tem nos dado uma habilidade a mais. O que nós sabemos, que os Espíritos nos disseram, é que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, criaturas completamente rasas, puro instinto, pura necessidade de sobrevivência apenas. Ele não teria nos criado com nada especial, pelo menos é o que nós sabemos até hoje, das pesquisas, do que nós já lemos que os Espíritos escreveram. Mas nós somos capazes de perceber que nós temos, sim, sempre uma qualidade que se destaca em nós. Nós sempre temos algo que nos projeta perante a vida. Essas qualidades nós podemos, às vezes, até ignorá-las. E é muito comum as pessoas não se autovalorizarem, não reconhecerem que elas já têm algo que as diferenciam, ainda que seja de maneira bem leve, bem sutil, no meio de uma multidão. Essas qualidades, todo mundo as possui. Todo mundo tem algo especial. E aí nós pensamos, com base no que aprendemos na doutrina espírita, que essas qualidades especiais, elas são fruto de um amadurecimento naquele setor da vida. Vamos pegar um exemplo prático. Hoje, talvez eu seja uma pessoa que já tenha como característica um grande amor ao trabalho. Não tenho medo de trabalhar. E acreditem, existem pessoas que têm medo de enfrentar desafios, têm medo de enfrentar compromissos, querem acomodação, querem muitas vezes o conforto ali do seu lar, não querem enfrentar uma vida de trabalho, de dedicação. Há pessoas que sempre buscam só oportunidades mais acomodatícias, mais prazerosas, que não exigem delas. Mas imagino que nós tenhamos essa característica. Essa é uma qualidade muito louvável para o espírito. É importante muito na evolução do espírito que ele não tema fazer, agir, trabalhar, buscar, se movimentar, que ele não tenha repulsa ao trabalho. Isso para o espírito é uma qualidade muito importante, porque é ela que nos garante, por exemplo, a sobrevivência digna no mundo material, essa disposição que nós possamos ter para o trabalho. Então essa é uma qualidade louvável, isso é algo da nossa personalidade que se destaca. Mas poderiam ser outras qualidades. Nós podemos ser pessoas, por exemplo, sensíveis à arte, à poesia, à pintura, à música. Essa é uma qualidade nossa também que vai se destacar. Cada uma dessas qualidades, então, nós podemos ter mais ou menos desenvolvidas. E pela nossa experiência, nós sabemos que algo em nós se destaca. Será que se nós cultivássemos mais essa qualidade, ela teria o poder de nos ajudar a avançar? Ela teria condições de nos alavancar na evolução e nos propiciar experiências mais prazerosas, mais satisfatórias, que nos animaria a nos dedicarmos mais à vida? Porque muitas vezes nós temos uma tendência de nos acomodarmos, de seguirmos uma rotina, de buscarmos sempre, através dessa lei que nós elegemos, a lei do menor esforço, sempre buscar fazer o mínimo possível. E hoje nós observamos na sociedade, em muitos setores, que as pessoas estão sempre fazendo isso. Sempre buscando reduzir ao máximo a sua atividade para encontrar o máximo de satisfação em momentos de lazer, de entretenimento. E muitas pessoas até lamentam o momento em que se aproxima do seu trabalho, por exemplo. Quantos não sentem ao final do final de semana aquela tristeza que a semana vai começar, e aí lamentamos porque teremos que retomar a nossa rotina? E realmente nós podemos estar lamentando os momentos difíceis que nós vamos enfrentar, porque nós sabemos que eles virão. Podemos estar lamentando aquele chefe intransigente que nós teremos que lidar com ele diariamente. Estaremos talvez lamentando as condições desumanas que muitas vezes nós somos obrigados a trabalhar, mas nós podemos também estar lamentando a nossa proximidade do trabalho, desse compromisso. E aí então é isso que evidencia, caracteriza essa nossa indisposição a buscar e a realizar mais. conceber que, uma vez vindo para a vida material, todas as experiências que ela nos oferece, elas são importantes. Seja a experiência do conforto do nosso lar, do aconchego das pessoas queridas, seja a experiência mais difícil, fora do lar, do contato com as outras pessoas, todas essas experiências são importantes. Todas elas fazem parte de oportunidade valiosa para o nosso crescimento. Então, se nós temos disposição em relação a elas, nós temos disposição, na verdade, ao nosso crescimento interior. Daí a necessidade de nós refletirmos quando nós lamentamos o início de uma semana, que nós nos desanimamos de pensar nos desafios que nós vamos enfrentar, que talvez nós estejamos lamentando oportunidades importantíssimas de crescimento espiritual, oportunidades importantes de elevação, não só porque o trabalho vai representar para nós oportunidade de ganho material, mas porque ele também vai representar o desafio que nós somos levados a enfrentar, de reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições. Porque geralmente no convívio com as pessoas que nós temos afeto, os nossos familiares, os nossos amigos, em muitas ocasiões nós não somos confrontados. Eles, por nos amarem, muitas vezes não nos cobram, não exigem de nós responsabilidade. Muitas vezes eles nos auxiliam muito, se devotam muito, enquanto que a pessoa de fora, no ambiente profissional, no ambiente fora da família, fora do círculo dos amigos, eles querem a parte deles. E eles nos exigem, cobram de nós algo. E nós somos ali naquele momento, muitas vezes, defrontados por situações, ou confrontados por situações, que mexem com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa tendência à acomodação. Então o outro, que nos parece tão hostil, na verdade, ele é um elemento importante na nossa evolução. Ele é alguém que está nos desafiando a que o nosso melhor possa surgir naquele momento, para que as nossas características positivas possam se expressar. Então a vida, quando nos apresenta os desafios, os impedimentos, os problemas, ela está, na verdade, nos confrontando para fazer surgir algo melhor de nós mesmos. Se nós pudéssemos, então, nos dedicar àquilo que nós vamos escolhendo ao longo da vida, com as nossas características melhores, e investíssemos nelas, naquilo que nós estamos fazendo, talvez nós pudéssemos aproveitar melhor a experiência. Talvez a vivência no mundo pudesse ser mais significativa ainda. Ao invés de pensarmos, quando somos levados às experiências mais difíceis, estou usando o exemplo do trabalho, mas pode ser inúmeras outras circunstâncias. Mas sempre pensando no encontro que nós temos com as outras pessoas. Quando nós somos levados a viver situações em que nós somos ali incomodados, é porque há algo que nós temos que aprender com aquela experiência. Aquelas pessoas que para nós é incômodo, elas têm algo a nos ensinar. Talvez que nem elas saibam. Porque quem, na verdade, está propiciando aquela oportunidade, aquele encontro, é a sabedoria divina, através de suas leis, que nos une com as pessoas que nós necessitamos conviver. Porque com elas nós temos algo a aprender. A exigência delas é, muitas vezes, a oportunidade que nós teremos de fazer o nosso melhor surgir. Então, se nós aprendemos a aproveitar este momento, tendo uma disposição melhor em relação a ele, e se pudéssemos desenvolver melhor esses valores, essas qualidades que nós temos e que se sobressaem, nós poderíamos evoluir mais, nós poderíamos aproveitar melhor a experiência. E só esse pensamento de reconhecermos que cada dia que nós temos no mundo é uma oportunidade valiosíssima na nossa evolução, já nos daria força para enfrentar aquilo. Se nós passarmos a pensar que aquelas pessoas que nós chamamos de inimigos, de adversários, de desafetos, são, na verdade, seres perturbados, conturbados, doentes da sua emoção, do seu sentimento, mas nós formos capazes de reconhecer que eles são instrutores também da vida, e não criarmos aversões em relação a eles, pode ser que o nosso dia com eles se torne mais fácil. Mas cedo nós não vamos classificá-lo sumariamente de um inimigo do passado. Muitos têm essa tendência de achar que todas as pessoas que não são favoráveis a eles são inimigos do passado, são adversários de outras vidas. E nem sempre é assim. Nem sempre aquela pessoa intransigente que nós lidamos no dia a dia, aquela pessoa intolerante e exigente, é um adversário nosso. Não é alguém que necessariamente nós tenhamos uma ligação no passado com ela. Mas certamente é alguém que as leis divinas nos conduziu ali, nessa vivência comum, para, nesse encontro, nós descobrirmos as nossas fraquezas, as nossas limitações, descobrirmos quem de fato nós somos. O outro é um grande revelador, ele é um grande espelho no qual o nosso eu verdadeiro se reflete. Daí a importância, então, de nós mudarmos a forma de encarar as outras pessoas. Não tê-los como adversários, como inimigos de outras vidas, mas como alguém que a sabedoria divina nos trouxe para que aprendêssemos sobre nós mesmos. A nossa evolução, ela só se dá no contato um com os outros. E nós precisamos reconhecer e valorizar cada pessoa da nossa experiência, porque cada pessoa da nossa experiência é uma oportunidade única, porque cada ser humano é único no universo. Cada pessoa, aquela que nós mais menosprezamos, que nós achamos que é menos importante na nossa vida, não é ninguém que ocupe aquele papel. Ela é importante porque ela é única. Ela tem conquistas, ela tem valores, ela tem uma condição que nenhum outro ser possui, porque a experiência de cada espírito é única, individual. Então essa visão, essa forma de encarar as outras pessoas pode nos ajudar também a vencermos essa resistência que nós temos desses encontros que a vida nos propicia. Pode nos ajudar a superar os antagonismos. E nós temos que lembrar sempre que nós somos atraídos por uma lei de afinidade que rege a vida dos seres. Nós seremos sempre atraídos àqueles que têm algo em comum conosco. Daí a importância de nós pensarmos em mudar sentimentos, em mudar ideias, em mudar crenças, em mudar valores que nós trazemos. Começando pelo reconhecimento de que essas ideias, valores, crenças vivem em nossa mente, de que elas estão nos guiando no dia a dia. Nosso agir mecânico reflete as nossas concepções de vida. Daí a importância de meditarmos sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós trazemos dentro de nós. Porque à medida que vamos reconhecendo quem de fato nós somos, nós vamos sendo capazes de identificando uma imperfeição, nós somos capazes de desejar mudanças nela. Reconhecendo, por exemplo, nós somos egoístas, mesquinhos, que nós temos algo que nós queremos apenas para nós. Nós não somos capazes da partilha, da divisão, da doação. Reconhecendo isso, é o primeiro passo para mudar essa característica. O segundo passo é desejar a mudança. Lembra do que Jesus diz? Pedi e obtereis, buscai e achareis, bate na porta e ela vai se abrir. É isso, é o desejo que produz as mudanças. Enquanto nós não desejamos algo, aquilo tem pouca possibilidade de acontecer, a não ser que a vontade divina determine para nós aquilo. Mas as coisas acontecem em nossa vida porque nós queremos, porque nós temos que buscar. Daí a importância de reconhecer quem nós somos para desejar a mudança. E o que é melhor para aprendermos quem nós somos é a vida, é a própria experiência diária. Daí vem a importância daquela recomendação que Santo Agostinho deu, dizendo que nós devemos, ao final do dia, fazer como ele fazia quando esteve nesta última encarnação que conhecemos como Santo Agostinho, por volta lá do século V da Era Cristã, em que ele dizia que ao término do dia ele refletia sobre as suas ações, sobre quem ele tinha sido naquele momento, o bem que ele fez, o bem que ele deixou de fazer, pensando tudo. É assim que deveria ser o final do nosso dia, uma reflexão sobre quem nós fomos, sem desculpas, mas sem condenações também. O puro reconhecimento das imperfeições, mas o desejo ardente de modificá-lo. E o que, que vai alimentar em nós esse desejo de mudança? O que, que vai produzir em nós realmente a força para irmos além do reconhecimento que somos imperfeitos? É acreditar numa ideia, que é fundamental na nossa vida. Saber que nós, quando viemos para o mundo, viemos para provas e expiações, mas nós viemos para transformação. Nós viemos, não viemos simplesmente para sofrer. Não viemos para pagar, como antigamente pensavam, no olho por olho, dente por dente. Tenho que sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer, simplesmente não. Porque há espíritos que sofrem, sofrem repetidas experiências e não mudam. Então não é o sofrimento apenas que faz evoluir. É a consciência que se modifica a partir do sofrimento. É o reconhecimento daquilo que nós fomos e do que já não queremos mais ser que produz as mudanças. Daí a importância de nós, ao reconhecermos a nossa imperfeição, desejar mudar. Mas acreditando que somos aptos a isso. Mudar aquela ideia de que nós somos espíritos insistentes no erro e que não temos como mudar. Mudar aquela ideia que é muito mais por conforto, por acomodação, de que nós somos assim mesmo e só renascendo é que nós vamos mudar. Não. Todos nós, quando viemos para cá, nós viemos com uma série de condições que nos favorecem a mudança. Porque senão seria difícil evoluir. À medida que temos conhecimento, é porque já somos capazes de usar esse conhecimento para melhorar a nossa vida. Então, se nós sabemos que viemos para cá para evoluir e mudar, é porque tem algo que nós podemos fazer. E esse algo, ele reside exatamente nessa compreensão de que somos capazes, sim, de modificações. Somos capazes, sim, de transformação interior. Ninguém é tão ruim que não possa melhorar. Ninguém é tão imperfeito que não possa acertar e fazer algo perfeito. Ninguém é tão endividado perante a lei divina que não é capaz de fazer o bem para alguém. Nós precisamos acreditar mais nisso, porque isso nos leva a acreditar em nós mesmos, que nós temos potencial para mudar a nossa vida. Talvez até hoje nós somos pessoas difíceis lá no convívio familiar. O nosso gênio, o nosso temperamento, e aí a gente joga a culpa nos nossos pais, porque eles também foram assim. E a gente muitas vezes se apercebe que não é tão bacana na família quanto a gente pensava que era. Mas a gente tem que acreditar que nós podemos mudar essa característica. Nós podemos ser diferente com aquelas pessoas que até hoje toleraram a nossa presença. Ou nós temos na vida fora do lar, no contato com as outras pessoas, nós somos uma pessoa difícil do grupo, talvez nós chegamos a essa compreensão. Nós temos que acreditar que nós podemos ser diferentes. Porque se nós não acreditamos em nós mesmos, se nós não aceitamos que nós somos seres em evolução, passíveis de erro, mas também determinados a um dia acertar, estamos limitando a nossa evolução. Estamos bloqueando o nosso progresso espiritual. A fé em Deus e a fé em nós mesmos, ela é fundamental. Nós temos que acreditar nesse potencial, porque a própria sabedoria divina revela isso em tudo na natureza. Tudo evolui para o melhor. Tudo se transforma para o melhor. Pensemos na humanidade como um todo. Alguns milhares de anos atrás, nós comíamos carniças, porque os nossos ancestrais eram carniceiros. O homem só muito tempo depois aprendeu a caçar. Só muito tempo depois ele aprendeu a cultivar alimentos. Por muito tempo, os nossos ancestrais mais antigos, eles dependiam do que encontrasse para comer pelo caminho. Hoje nós temos indústrias de alimento, que tem uma série de problemas, é verdade, mas que é capaz de nos oferecer alimentos que nos garante a sobrevivência. Até bem pouco tempo atrás, nós dependíamos do fogo para nos aquecer. Hoje nós estamos em condições melhores. Nós evoluímos materialmente e evoluímos moralmente também. Cada um de nós aqui, há centenas de milhares de anos atrás, nós éramos muito piores do que nós somos hoje. Nós éramos muito mais agressivos do que somos hoje. Éramos muito mais egoístas do que somos hoje. Nesses centenas de milhares de evolução, de anos de evolução, essas inumeradas reencarnações que nós tivemos, Nós fomos nos transformando. Nós já somos capazes de amar as pessoas da nossa família, imperfeitos, de limitados, difíceis, mas nós já somos capazes desse amor. Então nós somos seres que evoluímos já bastante, já evoluímos muito. Só que precisamos acreditar que estamos aqui para continuar evoluindo. Temos que acreditar que se nós pegarmos essas boas qualidades que nós temos e nos empenharmos nelas, elas poderão nos trazer resultados muito bons. Ao invés de ficarmos lamentando que somos seres imperfeitos, seres limitados, reconhecer, não, eu já tenho isso aqui, que é algo bom que eu trago dentro de mim. Eu vou investir nisso. Eu vou exercer mais essa característica. Eu vou viver mais para isso. Talvez eu tenha um talento, por exemplo, musical. Eu vou me dedicar a isso. Eu vou estudar mais, eu vou exercitar mais, eu vou aprimorar a minha sensibilidade para essa habilidade. E assim cada um pode descobrir a sua forma. Aí alguém pensaria, mas Antenor, eu vivi uma vida tão limitada, dona de casa, a única coisa que eu sei fazer é limpar a casa e fazer comida para minha família. Fazer um alimento é um dos maiores atos de amor que nós podemos ter pela família. Porque ali nós podemos colocar todo o nosso carinho, toda a nossa vibração amorosa naquele alimento que, mesmo simples, nutre fisicamente e espiritualmente a família. Então ali pode estar o melhor de nós. Ninguém é desprovido de qualidades positivas. É muito raro a gente encontrar na humanidade um ser que ainda é puro instinto, que é pura imperfeição. Mesmo aqueles indivíduos piores da humanidade hoje, eles têm alguma característica positiva da evolução do espírito. Podem ser, por exemplo, muito inteligentes. Se eles aplicassem essa inteligência para favorecer as outras pessoas, mesmo que fosse pensando de forma egoística, bom, eu vou fazer o bem porque eu sei que eu vou receber, eles já estariam no caminho da evolução. Eles já estariam nesse processo de acelerar a evolução. Por quê? Tudo que nós fazemos de bem e de bom tende a atrair o bem e o bom para a nossa vida. Tudo que nós cultivamos, ainda que seja muito pequena a semente, mas que é algo bom, ela pode se tornar uma árvore frondosa que vai produzir muitos frutos. Nós temos que descobrir essa pequena luz que nós trazemos dentro dela, dentro de nós, e fazê-la brilhar mais intensamente. Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos trouxe a descrição do homem de bem. Eu, pelo menos, sempre que leio aquilo, eu penso, meu Deus, como eu gostaria de ter pelo menos umas duas ou três dessas qualidades aqui. Como seria bom desenvolver tudo aquilo que ele fala ali no homem de bem. Porque realmente o homem de bem que ele descreve ali é a pessoa que nós gostaríamos de ser e são as pessoas que nós gostaríamos de conviver. E lá no finalzinho dessa lista que ele faz das características boas do homem de bem, ele conclui de uma forma brilhante e que é um ensinamento profundo. Ele diz assim, que ali não estão todas as qualidades do verdadeiro homem de bem, mas que qualquer um que se esforce a buscar aquelas características, certamente vai se encontrar com as demais. Ele está dando essa ideia de que se nós investirmos no que nós temos de bom em nós, nós vamos nos aproximar de mais coisas boas. Ao concluir dessa forma, ele está dizendo que, uma vez que nós buscamos o nosso melhor, ele tende a se multiplicar. Porque o que é de bom que nós trazemos é de procedência divina. É aquilo para o qual nós somos criados, para a expressão do bem. Então, se nós nos dedicamos naquilo que somos já bons, a tendência é aprimorarmos ainda mais o nosso ser. Daqui, aqui nós encontramos uma correlação com aquela ideia lá que os druidas tinham, de que nós viemos para cá com alguma coisa especial. Não importa agora a origem, se Deus nos deu no princípio ou se nós desenvolvemos na evolução. Mas é fato. Se nós cultivarmos o bem que nós já trazemos, ele irá se multiplicar em nós também. Por isso que Jesus disse que nós temos que buscar o bem no outro também. Vendo a melhor parte do outro, mas vendo em nós também. buscando o que há de bom nas pessoas e em nós também. Todos nós podemos fazer isso. Só que temos que acreditar nessa ideia, que nós e o nosso próximo tem algo de bom. E cultivar, e buscar. E nós vamos perceber que há muito mais coisas boas no mundo do que as dificuldades que nós temos visto. Muito mais pessoas no mundo boas, positivas, do que esses quadros tristes, esses exemplos infelizes que temos tido notícias. O bem no mundo predomina, mas é porque os nossos olhos estão muitas vezes focados só naquilo que é imperfeito, só naquilo que é lamentável, só naquilo que é triste. Na verdade, nós estamos vendo no mundo apenas uma parte do que ele é realmente. O mundo tem muitas pessoas de bem. Aqui mesmo há inúmeras delas reunidas, encarnados e desencarnados. Pessoas com bons sentimentos, boas intenções, buscando o bem de alguma forma. E assim há inúmeros lugares onde as pessoas estão se reunindo, buscando viver integramente, buscando viver em paz, buscando harmonia. Então há no mundo muito mais pessoas boas. Há no mundo muito mais situações positivas. Temos que acreditar nessa ideia para poder reconhecê-la, para poder ver que é o que está acontecendo hoje no mundo. E temos que olhar para nós com olhos mais bondosos, reconhecendo mais os nossos valores e cultivando-os, para percebermos que nós somos espíritos com muitas possibilidades ainda de evolução. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Cada um de nós viemos para o mundo para evoluirmos, para nos tornarmos melhores do que nós fomos. Se não somos ainda, é porque estamos adiando por não reconhecer essa nossa condição excepcional, que é de estarmos em evolução na vida material. Então, que o querido Mestre Jesus nos inspire, nos abençoe, que os espíritos benfeitores nos intuam mais essas ideias, mais essa coragem no dia a dia, e diante de cada impedimento, cada dificuldade que nós tivermos na vida, com o outro e causada por nós, pensemos, nós somos capazes de oferecer melhor. Basta que nós peçamos a Deus na nossa oração, que Ele nos ajude a encontrar isso, porque tudo que nós pedimos a Deus para a nossa evolução, Ele vai nos dar. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado.